Prêmio Ludovídeo 2017 começa em fevereiro. Ações da Games Workshop subiram 266% em 2017. E foram arrecadados 137 milhões de dólares apenas em board games no Kickstarter em 2017. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e novamente estamos de volta com o nosso podcast de notícias aqui do canal de publicações diversas em podcasts, em vídeos, que é o Jogatina BG. Lembrando, você pode seguir as notícias que a gente publica diariamente lá no Telegram. Você pode ir lá procurar no Telegram, @jogatinabgnews, tudo junto. Você encontra o nosso canal de notícias lá. Além disso, pode entrar nos nossos grupos do Telegram, seguir a gente no Twitter, @jogatinabg, curtir nossa fanpage, facebook.com/jogatinabg e se inscrever no nosso canal do YouTube, que finalmente ultrapassou a marca de 1000 inscritos lá no youtube.com/jogatinabg. Novidades do Jogatina BG, né? Como eu já disse, vários vídeos no canal. Tô agora publicando bem mais vídeos. Eu fiz vídeo sobre o ano 2017, fiz o vídeo sobre o que eu tô esperando pra esse ano. E pra galera ainda que não conhece o canal, se inscreva lá no youtube.com/jogatinabg. A gente tem vídeos lá pelo menos uma vez por semana agora, com vários vídeos interessantes. Eu espero que vocês gostem. Já tá no ar também o nosso podcast de férias, a parte 1, o 49A. Eu e a Jéssica, a gente falou sobre vários jogos, falamos sobre Clash of Cultures, falamos sobre Great Western Trail, falamos sobre Loot, falamos sobre a campanha Decent in Co-op que a gente tá fazendo, certo? E fevereiro, fica aí anotado na agendinha de vocês, o Jogatina BG faz 2 anos, olha aí. Eu nunca imaginei que o projeto ia chegar tão longe. Eu agradeço todo mundo pelo feedback que a gente tem tendo nos últimos episódios e o levante, né, da galera curtindo, participando lá dos grupos. Tudo que a gente faz é pra vocês, então muito, muito obrigado mesmo. Então vamos lá pras notícias. As notícias que a gente separou aqui são notícias que pegou, compreendeu o finalzinho do ano e praticamente os 12 primeiros dias de janeiro, né? A gente começa com o Brasil, onde a gente tem a campanha, na verdade não é necessariamente a campanha de um jogo nacional, mas sim de um jogo de um designer nacional, que é Luiz Bruet. Ele tá com a campanha lá no Kickstarter, que acaba agora no dia 14 de janeiro, do Dwarfs Winter, né? Tem o Dwarfs Fall, que aqui no Brasil chegou como Dwarfs Outono, pela Mandala, né? E esse jogo lá já arrecadou, já teve sucesso de arrecadação, então show de bola aí pro Luiz Bruet. Outra coisa interessante também é que no Brasil já tem já preview de vários jogos que vão ser lançados oficialmente por designers nacionais. 2 deles é da Dijon Jogos. Os jogos são Cosmo, do próprio Diego de Moraes, que é a cabeça por trás da Dijon Jogos, e Heróis de San Villano, que é um jogo do Eduardo Guerra, que você pode ter conhecido de Crop Rotation, de Enchanted Cubes, né? Então, também é jogos para você ficar interessado aí. E a Potato Cat também já mandou um preview do próximo jogo deles, que vai se chamar New Eden Project. Ele passa num futuro alternativo depois da Terceira Guerra Mundial. E, cara, bem legal a arte, espero que sejam jogos sucessos aí que vão vir no futuro e provavelmente jogos que vão aparecer mais em eventos aí ao longo de 2018. Eu vou manter ainda uma coisa que eu falei, né, de falar sobre os jogos lançados nesse intervalo. Não vou falar todos, mas vou falar os principais aqui, algumas coisas. No caso, desde o último episódio foi lançado Lisboa, né, teve toda uma polêmica, mas não vou entrar em detalhes. Lançou essa semana o Fungi pela Paper Games, também lançou nesse intervalo desde o último episódio o Dominion, a segunda edição pela Conclave, Uga Uga Bufapum, que é um jogo da KM Jogos, e mais 2 jogos da série Black Story, que é o Black Story Cinema, e o Sexo e Crime da Galápagos, né? Um joguinho ali mais party game de investigação. E no Ludopedia foram publicadas as regras do prêmio Ludopedia 2017, que também inclui ali como que vai ser a premiação de mídia, né? Tem as mídias da categoria podcast, audiovisual e escrita. E interessante que vai ter 2 fases. A primeira fase você vai poder votar do que você quiser, né? Você vai votar ali dos mais avaliados, os seus canais favoritos no YouTube, os seus podcasts, né? No caso de YouTube, a gente tá concorrendo lá com o Jogatina BG. E podcast, obviamente, a gente tá concorrendo aqui com o Jogatina BG, então votem na gente. Na primeira fase, serão vários produtores de conteúdos, tanto na mídia escrita, podcast e audiovisual. E na segunda fase, de cada uma das mídias, serão indicados alguns, né? Baseado na votação que você teve na primeira fase. No caso de podcast, terão 3 indicados pra fase final. E mídia escrita e mídia audiovisual serão 5 cada uma delas. Então, você vai fazer a votação. E essa votação ocorre a partir do mês que vem, né? A partir ali de fevereiro já ocorre a votação. Além disso, eles explica ali como que vai ser a premiação dos jogos, como que vai ser o voto popular, o voto da bancada dos jurados, e vai ter muita coisa legal lá para participar. Saindo do Brasil, vamos aqui pro cenário internacional, onde a gente começa com alguns destaques, não todas as notícias da Fantasy Flight, né? Porque normalmente eles têm aquelas pequenas expansões que eles lançam pra jogos como Legend of Five Rings, o próprio Senhor dos Anéis, LCG, Game of Thrones. Mas temos aqui um anúncio de uma expansão chamado Return to Night of Zealot do Card Game LCG, né? Essa vai ser uma expansão maior, por isso que eu tô destacando ela aqui. Então vai trazer novos eventos, novos personagens pra um jogo tão legal que é o Arkham Horror LCG. E pro jogo Armada, o Star Wars Armada, aquele jogo de naves capitâneas, saiu o preview de duas novas naves que vão surgir, que é o Chimaera e a Profundity, né? Você pode conhecer mais detalhes sobre quem são os personagens que estão envolvidos com as naves, tanto nave rebelde, nave imperial, que vai estar linkado aqui na postagem. A gente comentou também um tempo atrás que a Fantasy Flight publicou e lançou, né, o sistema de RPG baseado no cenário de Terrinoth, lá com o sistema Genesis. E saiu mais um conteúdo, mais um livro, né, que eles anunciaram, que vai se chamar Realms of Terrinoth, que vai adicionar mais informações sobre o universo, organização política, que você encontra em Descent, Runebound, Runeward e outras coisas. Você vai encontrar também nesse link que eu vou deixar postado abaixo. Saindo da Fantasy Flight, vamos pra WizKids. Vai ter vários jogos, série de colecionáveis, digamos assim, da WizKids, que é a Dice Master, né, que aqui no Brasil chegou pela Devir, mas não teve muita repercussão por conta da distribuição. Mas lá fora foram anunciadas duas novas coleções. A primeira, The Mighty Thor, né, o baseado no poderoso Thor, pela Marvel e tal. E um outro muito interessante, porque a WizKids, eles conseguiram ali conversar com a Games Workshop e vão trazer Warhammer Battle for Ultramar. Então olha só, Dice Masters de Warhammer, cara. Que da hora. A WizKids, aproveitando que a gente tá na WizKids, também anunciou pra julho desse ano um jogo chamado Seal Team Flix. Ele é um jogo de destreza tática. Interessante, né? Um jogo ali de pegada militar, de breach, de chutar portas e tal. Vai ser nessa pegada tática de destreza. A Blue Orange, ela fez vários anúncios também. Ela fez anúncios ali de jogos pra esse ano. O destaque fica pra Max Stack, que é um... Todos eles são jogos mais nessa pegada infantil, já que a pegada da editora é ser assim, né? Jogos mais party games. Principalmente esse que é de destreza, que você vai montando uma pilha de coisas, que você vai estacando, né? Justamente. Outro jogo também de destreza vai ser o Cubes. É um jogo de 2 e 4 jogadores. Ele é um jogo bem infantil, assim. A arte dele é bem colorida, então você tem que fazer destreza das peças e tal. Eu achei bem legal também, bem colorido. E por fim, o outro jogo aqui é o Tofu Kingdom. Ele é um jogo de 3 a 8 jogadores. Ele é mais um jogo de dedução, de você... de negociação, enganação e tal. Achei bem legal, assim, que ele tem um esquema meio de role player, né? Você vai tomar um papel ali, você vai fazer essa pegada ali do Tofu Kingdom. Uma arte bem legal, com algumas referências à cultura pop. Bem legal. Falando na Blue Orange, ela também anunciou um novo segmento, digamos assim, uma nova editora que vai se chamar The Next Move. Ela vai se focar em jogos abstratos, né? Jogos ali como Azul, por exemplo, né? Mas e o primeiro jogo deles aqui vai se chamar Reef. Ele é um jogo, primeiramente, bem bonito, né? Pela arte dele ali, bem legal. E provavelmente vai explorar fundo do oceano, onde você encontra os corais e tal. E esse jogo vai estar disponível, né? Já para ser lançado durante a Feira Origins, que vai ocorrer em junho desse ano, no dia 13. A Rio Grande, durante as nossas férias, nosso recesso aqui, a Rio Grande Games também anunciou um jogo chamado Beta Colony, que vai tratar de um tema de ficção científica, de exploração espacial, bem legal. Eu espero que seja um jogo bem maneiro, que chegue aqui no Brasil, porque essa temática é bem interessante. Ele vai ser um jogo com controle de área, você pode andar e se mover, você vai ter rolagem de dados, então vamos ver o que vai vir por aí. A Plan B, né, que ela estreou no mercado com o Sentry, o Spice Roads, publicou mais informações a respeito do Sentry Western Wonders, que é o segundo jogo que vai compreender a trilogia Sentry, né? E esse jogo tá bem diferente, ele tem até um tabuleiro modular que você vai montando peças ao longo ali do tabuleiro e controlando as coisas. A editora Spielworks, ela anunciou um jogo chamado The Sands of Time. Não é Prince of Persia, mas sim um jogo de civilização de 2 a 5 jogadores pra 2018, né? Pra esse ano aqui. Esse jogo vai ser um jogo de 2 a 5 jogadores. Ele vai ter um tempo médio ali de 2 a 3 horas. Não é um tempo aceitável pra jogos de civilização. Você vai ter ações simultâneas. Vamos ver como que vai ser a mecânica desse jogo, como que ele vai se comportar no mercado, como que a galera vai aceitar ele. A Stone Meyer Games, aproveitando lá o James Stegmaier, ele falou que ele gostou do Scythe, ele gostou também do Chartstone, que é o jogo Legacy dele lá, que já lançou aqui no Brasil pela Ludofi, e ele se empolgou tanto com isso, com essa ideia de campanhas, que ele anunciou uma nova expansão, novo conteúdo pro jogo Scythe chamado The Rise of Fenris. Ele vai fazer o quê? Ele vai trazer um modo campanha com 8 jogos e também um módulo, né? Um sistema de módulos que você pode jogar depois da campanha ou durante a campanha, que vai trazer várias combinações que os jogadores preferirem pra você jogar ali. Vai ser totalmente compatível com as expansões previamente já lançadas com o jogo, né? Então eu achei maneiríssimo. E um pouco antes eu falei sobre o Dice Masters de Warhammer, né? Temos que falar da Games Workshop e as suas ações que em 2017 subiram, olha só, subiram 266%, cara. Tem uma noção o quanto subiu? Porque assim, tem um relato lá no um artigo que foi publicado no site Bloomberg, que é um site que é exclusivamente para esse mercado de ações e tal, que ele falou quem foi os vencedores e quem perdeu em 2017 com as ações, e o destaque dos vencedores aqui foi a Games Workshop. Teve 266% a mais, subiu, né? E foi muito legal isso, porque ele teve novas edições, por conta das novas edições que a Games Workshop lançou do Warhammer 40K, as decisões e parcerias que ela fez também, por exemplo, com a WizKids. E olha que maneiro, a Games Workshop como um destaque das ações as mais rentáveis durante 2017. Sabe que também foi rentável esse ano? Ou, na verdade, ano passado? Foi o Kickstarter, com relação aos board games, que arrecadou, olha só, arrecadou 137 milhões de dólares com board games ao longo das suas campanhas realizadas em 2017. E isso teve um aumento percentual ali de 36% em relação ao ano anterior, que subiu ali 36 milhões, né? Cara, bem legal ver que como tá crescendo essa mídia e tá se popularizando tanto. E Catan, né? Essa franquia maravilhosa que nunca para de crescer, realmente vai crescer mais um pouquinho, que foi anunciado um jogo chamado Catan, The Rise of the Inca. E essa nova edição do Catan, ela vai ser, obviamente, baseada na mesma mecânica, só que vai ter alguns elementos que vão envolver totalmente essa cultura Inca, né? Então você pode conferir também mais abaixo. A Hutch Editora, ou Hutch, ela fez anúncio de mais de 10 jogos diversos para 2018, mas um deles aqui que tem destaque, né, de uns designers mais favoritos da galera aí, que é o Stefan Feld. E o jogo que ela vai publicar em parceria com o designer vai ser o jogo Fórum Trajanus, né? Apesar do designer já ter um jogo chamado Trajan, né, ele gosta muito dessa cultura romana, né, do Império Romano, que vai trazer uma proposta bem interessante ali para esse ano ainda, um jogo de 2 a 4 jogadores pela Hutch Editora. E a Artipia Games anunciou uma nova expansão pro jogo Fields of Green, que já chegou aqui no Brasil pela Flick Games, e a expansão vai se chamar Grand Fair. Ela vai adicionar toda uma questão de mecânicas com uma feira, toda a parte de comércio e trades, assim, que você vai fazer negociações pro jogo já aclamado aí da Artipia Games. A Stone Blade, a editora responsável ali pelo deck build Ascension, ela anunciou para esse ano um novo deck build, vai se chamar Shards of Infinity. Ele vai ter uma pegada bem sci-fi e vai ser essa mecânica já adorada por um monte de gente aí. Wilson, um beijo, né? De deck building. E se você gosta de Sagrada, fica atento aí que foi a Floodgate Games anunciou uma nova expansão que vai adicionar ao jogo mais 2 jogadores. Ou seja, você vai poder jogar de 5 a 6 jogadores esse jogo abstrato, né? Que teve na boca de todo mundo aí durante os últimos tempos. Memoir 44 vai receber mais uma expansão. Ela vai se chamar Through Jungle and Desert. Você vai atravessar desertos, vai atravessar florestas, selvas? Essa expansão ela vai adicionar novas cartas, novas regiões e outras possibilidades para esse jogo tão aclamado aí pela galera. E a Grey Fox Games, ela anunciou para Essen desse ano um jogo chamado Rivers of Midgard. Isso mesmo, é a mesma editora que já publicou Champions of Midgard, e esse jogo Rivers of Midgard, ele vai ser um jogo bem mais simples de work placement que vai estar integrado ao universo do Champions of Midgard. Então, se você quiser saber um pouco mais, vou deixar linkado aqui na postagem também o link para você conhecer e saber mais informações. E para encerrar as notícias aqui, a editora Colossal Games vai publicar durante a feira Oranges o jogo Imperius. Esse jogo é do mesmo designer do Cry Havoc, ele vai ser um jogo de 2 a 4 jogadores, uma pegada bem mais rápida, e você vai controlar casas poderosas em busca de ascender ao trono, né? Matemática interessante, talvez você já viu em Game of Thrones, mas se for bem aplicada, é um jogo para ficar de olho. Durante o nosso recesso tiveram vários, mas vários mesmo Kickstarters, mas a gente separou aqui três. Os outros você pode ver lá no nosso canal de notícias no Telegram. O primeiro deles aqui é o Western Legends. Ele vai ser um jogo open world, né, nessa pegada de mundo aberto, de 2 a 6 jogadores, de aventura no Velho Oeste. Nesse jogo você vai encontrar personalidades como a Calamity Jane, a Billy the Kid, Bess Rivers e muitos outros que você vai poder acessar aqui no link que eu vou deixar na postagem. O jogo, ele começou a campanha pedindo $60,000. Falta 16 dias a partir da gravação desse episódio e arrecadou já $215,000. Olha só, já tá num sucesso aí, fundado no Kickstarter, que tá previsto pra ser entregue durante já o mês que vem. Próximo jogo que eu separei aqui é o jogo chamado Tokyo Series, que é um conjunto de 3 jogos em um único pacote só. Eles começaram a campanha pedindo $21,000 e atualmente tá em $84,000. Falta 22 dias e ele vai apresentar 3 jogos. Jido Hamaiki, que é um jogo onde você vai gerenciar uma vending machine, aquelas máquinas que você encontra no Japão, que vende qualquer coisa. O outro jogo vai ser chamado Metro, ou Metro, que ele é um jogo econômico de simulação de trem, né? Então, pra quem gosta de jogos econômicos, tá aí. E por fim, o jogo, pra encerrar aqui os três, é o Jutaku, que ele é um jogo de tempo real com destreza de 1 a 8 jogadores. Então, bem legal, assim, a parte da arte é bem minimalista, mas os componentes são bem legais e as propostas interessantes de ser 3 jogos em 1, né? Ele tá previsto para entregar durante julho de 2018, né? Eles vão começar o envio. E por fim, aqui, o último destaque que eu separei foi um jogo chamado Everdell. Ele é um jogo onde você vai construir seu assentamento ao longo de um universo bem legal, assim, com uma... Cara, primeiro que a arte é muito bonitinha, você tem os esquilinhos, você tem os gambás, ratinhos, e você vai contando uma história, tem todo um enredo que você vai contando ali. Ele tem mecânicas de work placement. Ele pediu $35,000, atualmente tá em $126,000, falta 13 dias, e ele tá estimado pra ser entregue durante o mês de dezembro desse ano, né? Então, pra quem quiser saber um pouco mais desses jogos que eu comentei, links na postagem. Vamos aqui também comentando os eventos que vão surgir aí nos próximos dias, ou até mesmo amanhã, como é o caso da Curujão Fanbox, que vai rolar aqui em Curitiba. Entre lá no Fanbox Curitiba, no Facebook, pra você saber um pouco mais sobre esse Curujão que vai rolar entre sábado e domingo. No dia 20, lá na Play Easy, vai ocorrer também um evento de jogatinas, no dia 20 lá em São Paulo. Lab Jogos no dia 27, também de janeiro, também em São Paulo. E vai ter o Mansão Convida no Rio de Janeiro, no dia 17 de fevereiro. Então já anote na agendinha aí que vão vir novos eventos ao longo de 2018, certo? Então é isso, gente. Encerro aqui mais uma edição do nosso podcast de notícias. Novamente agradeço todo mundo que vem acompanhando aqui a gente ao longo de 2017, 2016 e que vai acompanhar a gente ao longo de 2018. A gente deseja aqui, obviamente, como esse primeiro podcast de notícias, um feliz ano novo a todo mundo. Eu sei que já tá no dia 12 aqui, já no dia 13. Então muito, muito obrigado por acompanhar a gente aqui nas redes sociais, conversar com a gente lá no Telegram, acompanhar nossos podcasts, se inscrever no canal do YouTube. E como esse podcast é um podcast de divulgação, mande pra nós se você tá fazendo um jogo, já tá lá em financiamento coletivo, se você vai fazer um evento, manda aqui pra gente ou manda lá no jogatinabg@gmail.com nesse e-mail que a gente vai ler, vai comentar aqui, vai divulgar. Eu vivo por aqui, um beijo no coração e até o próximo turno. Falou!